Amiga Johnny, vamos que vamos, reggae vibes pra vocês. Original. But this a bone man connection. Come let me tell you this a bone man connection. But watch your man. Me skull bone connecting to me jawbone. Me jawbone connecting to me collarbone. Me collarbone connecting to me chest bone. Me chest bone connecting to me ribs bone. Chest bone connecting to me spine bone. Me spine bone connecting to me leg bone. Me leg bone connecting to me knee bone. Me leg bone connecting to me ankle bone. License for 18 and the bone man connection. But watch a man, me skull bone connecting to me jawbone. Me jawbone connecting to me collarbone. Me collarbone connecting to me chest bone. Me chest bone connecting to me ribs bone. Me ribs bone connecting to me spine bone. Me spine bone connecting to me leg bone. Me leg bone connecting to me knee bone. Me knee bone connecting to me ankle bone. Me say me ankle bone connecting to me toe bone. Me toe bone connecting to me toe nail bone. What a holy power. Come let me tell you, me the skin flesh and bone a feel me own. Jamal says it's a single load. It's not a skin, it's not a full. When you see this ready, me have a patch. You know what, minute. And you say I'm having a minute. Me set it. Zungo zungo go zungo zen. Zungo zungo go zungo zen. Say if you have a paper, you must have a pen. And if you have a start, you must have a end. Say 5 plus 5, it equal to 10. And if you have code, you put them in a pen. And if you have a rooster, you must have a end. Zungo zungo go zungo zen. Zungo zungo go zungo zen. Jumpy happiness and jumpy joy. You know we call yellow man no boy. Lady and they used to take better. Brave guy lad him call him child. You know we call yellow man no boy. You know we call John John no boy. You know we take higher knife boy. Zungo zungo go zungo zen. Watch it. Zungo zungo go zungo zen. Catch it. Zungo zungo go zungo zen. Car 00119. Kyle man make you feel so fine. Me chatter me lyric, me chatter me na rhyme. Me na need like me pull up a rhyme. Kyle man him na commit no crime. Car zungo zungo go zungo zen. Zungo zungo go zungo zen. Hey, go shum pen. Go shum shum shum pen. Hey, go shum pen. Go shum shum shum pen. Say if you have a start, you must have a end. Say if you have a paper, you pass me the pen. But if you yellow man, I'm too much girlfriend. Can't offer them a job, but me not a no girlfriend. You a idiot, why me have a 110? Say all of them, original them a be your children. All of them a be your children. King yellow man, son, I don't have me a pen. None of them a ask me, oh me a no girlfriend. Two, your men's a half, your men's heart. You better talk for your men. Me turn in the house of parliament. Prime minister is fine. I can keep silent. I Universitário de São Carlos. Tá bom o som, tá bom o ensaio. Tá aqui, só colar no palquinho. Tá rolando uma coisa legal hoje aqui. É isso aí, viva, viva. Salve, salve. Anitta Tiju, Chile, hip hop da boa. Mais reggae eu vou cantar. Eu já sei como eu vou contra-atacar. Quanto mais a Babilônia vier pra cima, mais reggae eu vou cantar. Oi, o último. E salto pra mandar freestyle. Põe o rockstep. E solto dance hall style. Pra você eu ofereço um roots agora. E foi o Ramadan pra ninguém ir embora. O rockstar deu vontade de dançar. E todo mundo que sabe não, todo só que esquece. Estepe na cabeça com grave bem forte. Digital bombástico, a pista sacode. Digital, o WM não cai nada mal. O estilo rock é anima em geral. Então eu já sei como eu vou comprar a caca. Quanto mais a Babilônia vier pra cima, mais reggae eu vou tocar. Eu já sei como eu vou comprar atacar. Quanto mais a Babilônia vier pra cima, mais reggae eu vou cantar. propio eso sin papés. Tienes que hacer contigo la sangre. Se si haces, no haces, no haces, no haces. Tiene bambas y de gracias. A veces, a veces. Big up your driver, José, your hot stone circle. Selected smiley também. Hey, Cosmo. Grande grupo não. Run it, Smokey. And I, in a rubber dub style. Original one, Tristan Palmer, in a deep play. Tuning selector. Pode acender. Pode acender. Lighters early bright now. É o palquinho ao vivo aqui da Federal na frequência 96,1 FM. É só chegar aqui, quem tiver em casa, aparece aí na Federal, já começou, é só chegar. On a 16 truck, a tarbed off the far eye, boom, shot. As the jungle bill a boom, I feel a boom. Oh, as the jungle bill a boom, I feel a boom. Lord, I search until I find my main producer, you're my star. And tell me, Joshua, tell her, bed, how you're fighting for a cause. And say, if you're Rastafari star, you have to be the cross. If you bust the super shot and say a boom, Rasta star, if you bust the super shot and say a boom. Jaman, me son, I come for war, me come for boom. And I come for war, me come for boom. Boom shot, mirror on the wall, who's the greatest of them all? Boom, mirror on the wall, who's the greatest of them all? Shot, some tune JBC and some checks for RGR. Hot, some say Brigger Jerry and some checks for Yellow Man. But Joshua Jopado is at the microphone stand. Jam down, a bill, a bill, a bill, a bill, a boom, super shot, boss it star. The dumb will have the dark, even the mirror on the wall. The number one recorder, y'all, the rock, the ear, y'all. Star, me bust the super shot and say a boom dance. Rastafari, I bust the super shot and say a boom. Since your man, me son, I come for war, me come for boom. Session, I will. I come for war, I come for boom. Radio shot. Mirror on the wall, who's the greatest of them all? Bim, mirror on the wall, who's the greatest of them all? Some tune JBC and some check for RGR. Boom, some say Barry G and some check for Super Don. Some say Brigger Jerry and some check for Yellow Man. Well, Joshua Joe Bedow is at the microphone stand. Jam down, hey, a bill, a bill, a bill, a bill, a boom. You been warned. Some say Daily Gleaner and some check for Daily News. Some say Brigger Jerry and some check for Yellow Man. But Joshua Joe Bedow is in the rubber dub style. Some skank it stop the bubbler, so them wine. Boom shot, a bill, a bill, a bill, a bill, a boom. Ja wa wa wa wa wa, boom. Jawawawawawa, murder. A billa billa billa billa boom. Do it, do it. A billa billa billa billa boom. A come come for boom. Isso é ganja groove sistema de som. Isso é reggae original. Original, Luan. Ganja groove sounds. Wicked sounds. Quem curte reggae, faz barulho aí, pô! Easy, mano. Toda segunda-feira, às 9 horas da noite, na Rádio Fiscar 95,3 FM. Também pela internet, www.radio.fiscar.br. Há 4 anos no ar. Reggae vibes. Come on, time in life, put your force on fighting. I don't want it. No, no, no. Come on, time in life, put your force, cause I can't take it. Oh, no. Come on, time in life. For some fighting, I don't want it. No, no, no. Come out, tell me life with your ghost, cause I can't take it. Oh, no. That goes to you, Mr. Rich Man. That goes to you, Mr. Small Man. Only peace and love, and let me add it. Your ghost goes to yard, ghost goes abroad, ghost goes on the street. And everywhere you go, it's the same kind of thing. So come out, tell me life with your force of fighting. I don't want it. No, no, no. Come out, tell me life with your tribal war. I can't take it. Oh, no. Get out of me life with your force, force. I can't take it. No, no, no. Get out of me life with your force of fighting. I can't take it. Oh no. What we need is love. What we need is peace. Total unity. And the one thing just receives. You get up every day and you fight against your mother and father. Build fear enemies and don't have no friends. Oh no. That's why the one thing I'm telling you, it has to end. Pula selecta. Give me the next one. Original Caipira, tocando fogo na pista. Mais uma vez aqui, Grande Groove, Grusta, Festival Universitário. São Carlos Alternativo. Sintam-se bem. Reggae Music. People pay the sacrifice. In a this a rumble jumble life. Oh, when I eat some food and it can't taste nice. It's a rumble jumble life. Poor people pay the sacrifice. In a this a rumble jumble life. Oh, whoa, whoa, whoa. It's time for redemption. From a distance, some say it's too much sacrifice. From a distance, some say we must pay the price. Yes, we must. No man is an island, no man stands alone. We all need each other, whether black or white, so we must unite. It's a rumble jumble life. Poor people pay the sacrifice. In a this a rumble jumble life. Oh, and I eat some food and it can't taste nice. It's a rumble jumble life. Poor people pay the sacrifice. In a this a rumble jumble life. Oh, whoa, whoa. Yes, for money rough, yes it tough, yes it dread, yeah. It's a rumble jumble life. Poor people pay the sacrifice. In a this a rumble jumble life. Whoa, whoa, whoa. What is gonna happen to this generation? This generation. What is gonna happen to this new born generation? Oh, this third and fourth generation that is coming now. This third and fourth generation, hear me now. In a this a rumble jumble life. Poor people pay the sacrifice. in a this a rumble jumble life. Man a cook some food and it can't taste nice. It's a rumble jumble life. Whoa, whoa, whoa, Lord. In a rumble jumble life. It's a kiki kong kong the mind. Strictly Ramadan section. Some say them bad, but we know them bad mind. No one see them brother move with a dime. Some say them rough, but me know them bad mind. Them no one see them brother have nice time in this rumble jumble life. Poor people pay the sacrifice in a this a rumble jumble life. Whoa, man, I eat some food. To all the girls who love to eat out the books, man. One time. Lord have mercy. We say he's a super cat and we say he's in a man. He's a super cat and we say he's in a man. The one sister said that talk about tuk tuk. But the girl in Jamaica, they want talk about them books. Yes, say books there. Yes, we go and go eat him out, girl. Say books there. We say go and go hug him up, yes. Say books there. We say go and go love him out, yes. Say boobs there, girl go and go take a say this. Say boobs there, go give him a hiccup on him neck. Bim! Say boobs there, me say go and go near me mouth, yes. Say boobs there, say run and near me mouth, go on. Say boobs there, Jennifer a eat him out, yes. Say boobs there, me say pat and near me mouth, yes. Say boobs there, Michelle a eat him out. But if the boob a take a next girl, she no response. She no response, me say she no response. Make sure every Friday she have the dollars in her hand. Take it from the cat, him and the ram dance man. Just put up your wanna if you have your boopsie. Put up your wanna if you have your boopsie. I do not have no boops and me say them not ready. Come take it from the cat, him and the wild Apache. Me call it, say boops de, yes, him trash and ready. Bim! Say boops de, him have a bag of money, yes. Say boops de, girl run gun yam him out one. Say boops de, girl run gun eat him out. Me say she wanna see the boops and she can't see her boops. She wanna see her boobs and she can't see her mouth. She not taking from Monday, miss a night that shows there. She have to find the boobs, miss a fun on Friday. And when you check it out Friday, a payday. Him care around the lane and give her dollars one away, yes. Say boobs there, she run and eat him out, yes. Say boobs there, Michelle I eat him out, bim. Say boobs there, a pot and yam him out, yes. Say boobs there, jam on him trash and ready, bim. Say boobs there, him have a bag of money. In bungalow Sonia and the one Marcia. And fling them in the top, secure them gone to theater. And little laugh and dance him off and spend some dollars. And come back now they hear him off and buy some liquor. Yes, the frock away him buy them cost $1,000. We call it, say boobs there, girl go and go eat him out. Bim! Say boobs there and them trash and ready. Me say for your boobs and look where we now want for your boobs. For me boobs and look you want your love off me boobs. But the one sister say just talk about tub tub. The girl in Jamaica them a talk about them boobs. So put up your one eye if you have your boobs. See, bim! Oh now have a miss. si boop stick, yes, one go hug him up, yes. Si boop stick, yes, one go love him up, yes. Si boop stick, yes, one go near me mouth, yes. Si boop stick, she run and near me mouth, bim. Si boop stick, Jennifer hit him out. And everywhere him go, him does a run up him out. Yes, he walk and tell the world him about. Veja grupo de sistema de som! É nóis, Pauquinha, é nóis, Fusca! Na vibe, sempre Herbie! Ei, Herbie! Fala aí, Fredão! Original, Big Up Julinho, sistema de som também! Big Up Capivara! Toda organização aí! Pouco tempo, bastante tune! Vamos que vamos! É nóis! Give me the next one! Time in New York, most of my time in England. Now I come back to my born land. Come from England to make some vibes, just to keep my fans alive. But the vibes they're teaching me, that don't write in my book. But the vibes they're teaching me, that don't write in my book. Lie. Now put it there, now put them away. No put it there, Lord, away them must say. No bend down, just keep them to the ground. All stand it, make the world them panic. Teach the youths them how to live. Teach the youths them how to survive. Hold your corner and save your life. And that's no jive. The youths them make a living by selling some stuff, while some make a living wiping down cars. Can't you see the time we're living in? The people are suffering. No teach me nothing, just teach me something. Don't teach me nothing, just teach me something. Hold your corner and save your life. And that's no jive. My heart, heart, my heart, heart, my heart, heart cries to see the youth. No put it there, now put them away. No put it that ladder where them must stay. No bend down, just keep them to the ground. Arsenic make the girls them panic. Teach the youths them how to live. Teach the youths them how to survive. Hold your corner and save your life. And that's no jive. Went away to a far, far land. Spent some time in a New York. Most of my time in a England. Come back to my born land. Come from England to make some vibes, just to keep my fans alive. Come from England to make some vibes, just to keep my fans alive. But the vibes they're teaching me, that don't write in my book. No. But the vibes they're teaching me, that don't write in my book. Oh no. Sensacional, tune após tune. Seleção Ganja Groove. Só aqui. This is the song of the old time proverbs. Yeah. This is the song of the old time proverbs. Hey, hey. Oh, what a waffle, a pumpkin belly. Whoa, whoa. Watch me that know me old time granny. From down in the country. She says, ah, I wanna know. She says, ah, I wanna know. Oh, oh, oh, what a walk, oh, a pumpkin belly. Lord God have mercy, hey. Who walks me that from me old time granny? From down in the country. Grandma, oh yes I know. I won't tell you now. She says, ah, seem like a selling gal. Seem like a selling old gal. Oh, what a waffle, a hungry belly. Whoa. Esse daqui foi o primeiro hit digital criado na Jamaica. Primeira base digital de sucesso criada na Jamaica. Inicialmente criada apenas com o tecladinho Cássio. Daquele que você já brincou um dia quando era criança. Acho que pra quem é nascido pelo menos nos anos 80, né? Na década de 80. Conheceu o Cássio Tone. Pula! Pula! Passa pra próxima. Way in my brain. It's way in my brain. It's way in my brain. Well, now. And I'm a smiling to me. And I'm a smiling to me. And I'm a smiling to me. And I'm a smiling to me. And I'm a smiling to me. And I'm a smiling to me. And I'm a sling to me, under me, way in my brain. No cocaine, I don't wanna go insane. Way in my brain, no cocaine, I don't wanna go insane. And I'm a sling to me, under me, sling to me. And I'm a sling to me, under me. I blow it in the air cause it must expose. And I'm a sling to me, and I'm a sling to me. And I'm a sling to me, and I'm a sling to me. Versão Ganja Groove. Vamos fazer a versão Ganja Groove. Vai rolar também, vai rolar também. Vamos fazer aí então. Vamos fazer uma música pra quem gosta. Da medicina natural. Vamos fazer uma música aí pra quem faz o bom uso. Das ervas finas. Corta pra nós, Denise, Big Johnny. Vamos aí, Slang Gang agora na versão Ganja Groove. Essa música é dedicada a todos aqueles que estudaram demais e se esqueceram do outro lado. Eu sei que não é o caso de todos vocês aqui. Aqueles que estão lá em cima, correndo a barriga e falam de uma coisa que eles não conhecem. E aí nosso recado é assim, ó. Vocês falam da erva e falam do que ela me faz. Vocês falam e falam e falam demais. Mas a maioria de vocês eu sei que nunca fumou. Então como querer me falar de algo que nunca experimentou? No jornal impresso, no portal de internet, na televisão, na revista, fazendo tipo uma maquete da vida, falando para a gente o que acham que é correto. Interesses por trás, eu sei que isso nunca foi certo. Quando eu tento debater, quem não fuma é quem mais fala. Eu tenho que expor minha opinião, meus amigos pedem pra eu não dar fala. Mas agora eu vou falar o que eu sinto quando eu fumo. Agora eu vou falar porque a ganja eu consumo. Quando eu fumo eu não dou trabalho pra ninguém. Eu não saio de carro por aí loucão a mais de 100. Eu não arrumo briga mesmo quando ela vem. Eu sempre fico de boa, sempre fico sem. E com meus amigos falando de coisa boa. Eu sei que se a gente fume eu sei que nunca foi à toa. No barco da vida eu nunca quis estar na proa. Sempre fico de mansinho, remando contra a maré. Tem aqueles que acham que o mais certo é tomar um mé. E não que eu não beba e não curto mais cerveja. Mas sei o que ela me faz, o álcool é uma droga com certeza. Porque se beber demais eu sei que sempre dá ressaca. Se fumar demais eu sei que sempre te chapa. Só que chapa na boa, na positiva vibração. Então eu vejo a família, apenas um coração. Dançando reggae, não importa a nação. Gritando pô! A cada nova canção. Se você planta camomila, você colhe camomila. É pra tomar um chá e poder dormir melhor. Se eu planto a cannabis e eu colho a cannabis, é pra fumar e poder pensar melhor. Alguns me questionam, mas você precisa disso. Não é que eu precise, não é que seja um vício. A questão vai bem além, é bem maior do que isso. porquê. Se eu planto uma semente, ela nasceu natural. Então por que me condenar se eu não te fiz nada de mal? Eu não vou te dizer que você precisa fumar. Isso é pra quem quer, pra quem quer se encontrar. Então deixa a gente plantar e colher. Deixa a gente fumar sem financiar o sangue. Deixa a gente plantar e colher. Somos uma família, não somos uma gangue. Deixa a gente plantar e colher. Deixa a gente fumar sem financiar o sangue. Deixa a gente plantar e colher. Listen. Nós somos uma família, não somos uma gangue. Legalização começa na sua casa. O jeito mais eficaz de você ser a favor da legalização é buscar no momento certo, quando você puder, plantar no seu quintal e não comprar mais. Ganja Groove, Fusca, é nóis, tamo junto desde sempre. Amiga Johnny, original Stang Hit. Barulho para o Fred Gomes, quem tá na vibe? Easy, mano. Ganja Groove Sistema de Som. Aproveitar o momento, chamar mais um convidado, um irmão de coração, pra fazer essa vibe aqui com a gente. Pode subir, Lincoln. Sube logo, coletividade na área, rapaziada. Mais um dia já se vai, mais uma guerra vencida. Me agiliza e vou pra pista, destino minha guarida na mochila. Carrego os velhos sonhos e planos que conforme o tempo passa, mas vão se acumulando. O trajeto é longo, pelo caminho eu vou pisando. Os pensamentos se esbarrando, eu vou pensando, rimando, observando o que acontece pelas ruas da cidade. Cada um na sua loucura, cruzando as necessidades, correndo contra as horas, sempre em busca da melhora. Todos são diferentes, mas tem algo em comum agora. O sol leva em embora as preocupações, e até que ele volte já se somam mais de mil intenções. Nada é mais forte do que a vontade de viver. Quem vive sabe, o tempo é curto, é preciso fazer render. Mas ao anoitecer, a produtividade não é tão boa. Lá dentro o tempo anda, aqui fora o tempo voa. O trânsito para e o ponteiro dispara. O sol dá seu último adeus, mas pouca gente repara. Todos com seus fones ouvindo, do próximo se abstém. Bem-vindo à solidão urbana, onde não somos ninguém. Só mais um rosto, só mais um corpo, uma vida nesse labirinto, repleto de avenidas, onde muita fé é preciso andar. Quando o sol se faz sabedoria, pra chegar e seguir a luz que vem do Pai. Luz, guia meus passos em meio à escuridão, me traga discernimento em momento de escuridão. Me indique seu caminho, de fronte a bifurcação. E quando o sol se for, não me deixe cair em tentação. Luz, guia meus passos em meio à escuridão, me traga discernimento em momento de solidão. Me indique seu caminho, de fronte a bifurcação. E quando o sol se for, do pontilhão, já posso ver as luzes se acendendo, a lua criando forma. Mais uma noite nascendo, uma brisa fresca corre pelos corredores da cidade. Toca levemente os rostos, levando tranquilidade. O fluxo diminui pelas artérias urbanas. Na noite tudo é tão calmo que até quase engana. Se enfeita e chama, pronta pra seduzir, com luzes artificiais pra enganar e iludir. O clima fresco, convidativo, marquei o perigo e pode surpreender. Quem vagar nas ruas distraído, enquanto corpos descansam, mentes vão trabalhando, cada um no seu cada, do seu tempo desfrutando. Uns aproveitando bem, outros já nem tanto. No turno noturno é bom conhecer bem onde cê tá pisando, pra não cruzar com quem espera a vítima passar. O que há onde der luz de poste pode iluminar, ou pra não ser oprimido, se sentindo traído pela luz do giroflex. Quando for confundido, a noite é assim, esconde meus dedos por trás, mas sei que a luz me acompanha mesmo quando o sol se vai. Luz, guia meus passos em meio à escuridão, me traga discernimento em momentos de solidão. Me indique seu caminho, de fronte a bifurcação. E quando o sol se for, não me deixe cair em tentação. Luz, guia meus passos em meio à escuridão, me traga discernimento em momentos de solidão. Me indique seu caminho, de fronte a bifurcação. E quando o sol se for, não me deixe cair em tentação. Luz a todos. Isso, barulho para subir logo! Aí, Sandrão, aí, Gaiva, vamos chegando aí também. Originais Versions, Odyssey Engine, Studio One, Run It. Johnny. Fazer aquele Studio One? Demorou. É mais ou menos assim. Então vai. Agradecido pela força, hoje que eu passei. O aprendizado que fica por cantar que eu admirei. É o poder da voz, moleque, o som tá chegando. Na praça, no Sesc Federal, nós cantamos. Show da Rua 20, foi de coração. Organizamos com rádio, fica grande conexão. Nós os nega ganja groove, nós a caixa. Moleque, cê tá ligado, os caras é sem palavra. Transição ao vivo, tela parede da casa. Clipe da internet que mostrou pra quebrada. Pra quem respondia a pergunta, ganhou camisa. Castelo Araraquara, ajudou na correria. É muita força, pra fortalecer não deu outra. Rap precisa de mais ideia louca. Se movimentar, negatividade zero. Convidar os parceiros e falar de progresso. Espero, em conexão geral. Briga de vários MCs, saca rap nacional e foi escrito. Na letra dá um tempo, não esquece. Na risa do começo, conexão no rap eu vou. Defender o coletivo estou. Junto com meus amigos e vou buscando a verdade. Ganja Groove é coletividade. Só no corre, significa correria. Se inspirar nas crianças na rua, no dia a dia. E vai em busca de cultura, rap, raça, arte. The Black faz freestyle, tem um dom, rima na base. Quem sabe, sabe, meu irmão do beatbox. Me salva as batidas, espantava todos os lock. Kill era show, passado o tempo como mudou. Eles 2006, é nova era, subi louco. Aqui vira e febre, a dependência sempre da gente. Hamilton conheci na correria. Independente, ajuda de um trampo que firmou nossa amizade. Nas guarda correria subiu, vou chegar à tarde. Inventa a noite aspiração. Eu fico muito contente sempre de pra conexão. Moleque perguntando e uma grada da menina. Me deu os parabéns quando eu cantei lá no dirige. Fico feliz, nunca vou me esquecer. Que dá força para nós o rap prevalecer. Que o amor que vem dos corações do pequenino. Fecha como moleque, sonha como menino. Eu vou defender meu coletivo e sou. Junto com meus amigos e vou buscando a verdade. Que ganja groove é coletividade. Eu vou defender meu coletivo, estou. Junto com meus amigos, eu vou buscando a verdade. Que subir louco é coletividade. Aí vamos fazer barulho aí, moro. Ganja groove, subir louco tá em casa, certo? Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Aí, Sandrão, aí, Sandrão. É isso aí, mano. Quero escutar a galera aí. Vamos, porra! é mais ou menos assim, ó. Eu vou defendendo o coletivo, estou junto com meus amigos, eu vou. Vou buscando a verdade, que ganja groove é coletividade, parceiro. Isso aí, galera, vamos dar sequência a esses convidados aqui. Ei, Gaivota, tá em pulga? Mais um subloco na área, valeu, Sandrão. Vamos que vamos. Aí, é tudo ou nada, pô. Essa é a hora. É com você, velho. É mais ou menos assim, ó. Não, muita calma. Sandrão, ei, no tudo ou nada dessa vida tem quem desmerece. Fiz mais um rap. Não é igual, é pra testar a febre. É cabulosa demais a descontração. Compromisso, obrigação. Fica em segunda mão e o que é bom não veio. Só aperto no peito, mas na angústia eu passo a súplica, arrebatar o medo. Olhos abertos eu vejo, com as mãos eu me alimento. Com as pernas em movimento, se é pelo rap eu vou correndo. Não é pra fazer a cara, é pra fazer acontecer. Não tô aqui pra ser exemplo, só Cristo que pode ser. Muitos acham que sou bobo, mas descobre que sou louco. Também tem piricucu, levanto um de periculoso. Não sou a cura, mas sou longe de ser a doença. Veneno bem dosado é remédio com certeza. Bola de meia não queime, rosco não arrasto. Embalo na estrada, nas ladeiras se mata. Não fechou com os verdadeiros, independente de colar. Busco fé pra me apoiar. No tudo ou nada dessa vida tem quem desmerece. Fiz mais um rap, fiz mais um reggae. O que pega, critica, porque incomoda a tabela. Ainda tá nessa, registra, porque a vista entrega. No tudo ou nada dessa vida tem quem desmerece. Fiz mais um rap, fiz mais um reggae. O que pega, critica, porque incomoda a tabela. Ainda tá nessa, registra, porque a vista. Eu dei um break pra pensar como foi e como tá. De lá pra cá, o que mudou na caminhada não tá melhor, mas já tá bom, não tá pior. Pedra e troca na binol, desembaraçou o nó. Não vou dizer que é a saída ou a melhor alternativa. Faz a sua que eu faço a minha, sempre na brisa. O rascunho das rimas quando a brasa caiu em cima. Como sempre as rimas, inspiração do dia a dia. Não basta olho no olho, vou saber quem é quem. Quem tá na disposição e quer o mesmo também. Começou dois, foi três, trilogia, unidade. Subloco é nova fase, coletividade. Não mudou nada dessa vida. Ainda tem quem desmerece. Fiz mais um rap, fiz mais um reggae. O que pega, critica, porque incomoda a tabela. Ainda tá nessa, registra, porque a vida se entrega. Do tudo ou nada dessa vida tem quem desmerece. Fiz mais um rap, fiz mais um reggae. O que pega, critica, porque incomoda a tabela. Ainda tá nessa, registra, porque a vista entrega. Ah, moleque! Bolírio, tá ligado, tio? Foda, hein? Barulho para Subloco, coletividade! Barulho para Ganja Groove, pô! Firmeza, rapa, logo mais. A gente se tromba de novo. Certo? É nóis, valeu, Subloco, vamos dar sequência. Ganja Groove, Bob Bob Love, Studio One, Original Version, ready! Straight to Mr. Babylon. Say, I know your evil plan, Mr. Babylon. Us down here in captivity, feed us with your brutality, turn your back on humanity, you've got no love and no enmity, man, say you're wrong, man, say you should trouble judge a plan, cause I am man, you took away our father's gold, robbed them of their sevenfold. Seven, four. Fred McGregor, Studio One, Jamaica. A fundação de tudo. Onde começou o reggae. Studio One, Mr. Coxon Dodd. Valeu. Na sequência, esse aqui é pra ela. Vamos que vamos. Tony Tan. Good loving. Easy. Right. Good loving. Assim tem que voltar, né? Easy, mano. Ganja Groove é number one. The best. Quando o som é bom, volta do começo pra gente curtir de novo direito. Easy, mano. Give me good loving. Sweet loving. Yeah. Listen. Give me good loving. Sweet loving. I love it. Give it to me, darling. Sweet loving. And I'll never let go. No, I never let go. Do it to me, darling. Sweet loving. Give it to me, darling. Sweet loving. Suck it to me, darling. Sweet loving. And I'll never let go. Good loving. You know I like it. Cause you're my idol. You know I like it. Oh, when you push it like it. Come on. So give me some loving. Sweet loving. Sweet loving. Give it to me, darling. Sweet loving. Versão do Ganja Groove. Hoje nas versões groove, mas nas versões bem ganja também. Né? Caipira Sound. Conexão Kingston São Carlos. Brasil Jamaica. O Fiscar Caso, tamo junto os dois. Ei. Ei. Volta do começo de novo pra nós, Big Johnny. Vamos curtir, esse é um bom tune. E agora, é assim, é assim, ó. Agora é assim, ó. Ei. Ei. Chegou a hora. Chegou a hora de falar pra você. E eu espero que consiga entender. Então preste atenção, desligue a TV. Então se liga só nesse proceder. Chegou a hora de falar pra você. E eu espero que consiga entender. Então preste atenção, desligue a TV. Se liga só nesse proceder. A gente tem que lutar junto pela legalização. Coloca sempre esse assunto em pauta de discussão. Erva sagrada que foi encontrada no túmulo do rei Salomão. Aquilo que te faz bem de verdade é o que te traz elevação. Então não tenha vergonha do que você faz. Seja mais um soldado lutando pela paz. E uso consciente para não queimar o filme de ninguém. Só queimar a ganja. Não tenha vergonha do que você faz. Seja mais um soldado lutando pela paz. Então eu uso consciente para não queimar o filme de ninguém. Só queimar a ganja. Porque tem vários malucos perdidos na vida fazendo rolê bem errado. E tem vários campé perdendo tempo com a gente por causa de baseado. Vários bandidos à solta, tipos engravatados, que ficam puto com a gente quando a gente fala de forças ilegais. Daqueles que estão no comando. Apoiar criminosos, muito menos parecer bandido. Só quero fumar, fazer contato com o dia sem ser desmerecido. Quero fumar sem ser chamado de vagabundo. Quero fumar, fazer contato com o dia sem ser desmerecido. Quero fumar sem ser chamado de vagabundo. Sem motivo. Eu gosto de tempero no beck bolado com racha. Que racha a cabeça, te deixa de boa. Te deixa ligado com o dia. Nada de mal vai rolar. Quando estiver com o dia. Nada de mal vai rolar. Quando estiver com dia. Ganja Groove. Tamo junto também, Sublogo. Tamo junto também, Caixa Preta. Caixa Preta DJ. Também um grande influente aqui em São Carlos, no Vinícius. Suave, tio. Ganja Groove vai chegando ao seu final. Estamos chegando nas saideiras. Mas garanto que vocês vão gostar. E muito. Bota o capacete aí. Pedrada na mulherá. So don't you ever challenge I. Cause he can't conquer I. Cause I'm the man who rule the arena. Papa really dead in the arena. Cause I'm the man who deal with no death. I'm the man just deal with life. Arena, I'm an Big Up Darina, Johnny Clyde, in the house. Veja grupo sistema de som, penúltimo som. Aproveitem, é boa vibração. Good vibrations, veja grupo sounds, wicked. Papo, eu me dead in the arena. Cause I man no deal with no dead. I man just deal with life. Cause I man a king in the arena. Of the arena, so don't you ever challenge I. Easy, cause you can't conquer I. King of the arena. Oh no. That's the arena. Jamaica. I am the king in the arena. Slay hard, flash back there. Producing you. Studio Jam. So don't you ever ready. Cause you can't conquer I. É isso aí. Ganja grupo, grupo sistema de som. Vai deixar a saideira com vocês. Quem curtir a saideira faz barulho. Muito obrigado. É nóis. Tamo junto. Valeu, Subloco. Valeu, Fred Gomes. Valeu, Fusca. Valeu a todo mundo que vai participar hoje. Sempre. Running. Vibe. Vibe. Yeah. Yeah. Quem gostou faz barulho. Isso é original, sistema de som. Vamos que vamos, dá um pé no Studio One pra finalizar, é nóis, valeu. É isso aí, um salve pra galera do Ganja Groove aí, representando mais uma vez. E uma satisfação estar de volta no Fusca aí mais uma vez. Um evento que começou lá atrás, uma proposta muito boa.